Bruno 75, complexo do procedimento LS, Centro de Salvador em 118, decimando 5. 1895, gol, na Sérgio Alpim. Bruno 67, desce para 2003, utilizado LS, reporta no utilizador. 2000, reportado gol, 67. 67, desce para 3003. Que é Galo 0 nulo, curtindo aproximação, reposte no externo, baixada e travada. Baixou e travou, mano, 715. 715, autorizado pouso pista no zero, vento 330 graus, 2 nós. Mande pouso, mano, 715. Pista 317, no ponto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Ampedo 16. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde decepta aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5033 e o controle Salvador 119.8. Do Guarulhos, nível 340, via passando 16. Dael, Leda Bridge, decola Dona Zero com curva direita 5033 no transponder do controle 198, Santa 3171. Correto, Santa 3171. Camarada. Teste no 5, no solo 50, libere pista pela direita, chame o solo 121.9. 219, obrigado. Bono 7-6, você. Bono 7-5, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 7. Para o localizador, curva esquerda na proa 060. Desça e mantenha 3.000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 1. Curvando a esquerda, proa 060, 3.000, é a autorização da nossa descida, com 1.011, confirmando. Estacionamento correto. Autorizado, desce para 4.000 pés. Ajuste 0 no 1. 4.000 pés. Autorizado, Juliette, portão 09, bom 7-5. Portão 9, obrigado. Autorizado chega da Bonch, desça e mantenha o nível 050. Autorizado Salvador, Brasília, aerovia UP Zulu 107, nível de voo 400. Saída Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 107, primeira curva direita, transponder 5035 e o controle Salvador 119.8. 195. 2895, boa noite, 97. Apenas confirmando nível 400 e após interceptar a UP Zulu 107, prossegue conforme a rota, ok? Correto, Bravo Fox Mike, confirme o POB e a autonomia. Serão 9970, bom dia. Acione a identificação, autorizado de chega da Mari. Reduz a velocidade para 250 nós. Desça e mantenha o nível 060. 060, Torrigon 897, uma meia milha para o externo, está embaixo travado. aproximado do 700, que nem grau no zero nulo. Fazendo a aproximação agora de pista livre. E agora de pista livre, vou no 897. O 3, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, seja na altura. Sener 9273, desça para 4 mil pés, ajuste com a 0 nulo. Desça para 4 mil, no 0 nulo, Sener 9273. Federal 9970, reutilizado, desça para 50. Alô, Tantri 171, puxa acionamento, gate 05. Autorizar a chamar para táxi, Tantri 171. Chamará. Nós 970, reduza para 2309. Gol 897 no solo 59, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. Gol 897, liberando. Gol 897, bom dia, prossegue táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Gol no 607, tá visual com a boia da sua esquerda? Ah, sim, mas... Você tem condições de passar com segurança e prosseguir para o portão antes do número 612? Deixa eu ver quando parquear ali, eu já respondo. Sim, mas vai puxar o Ebo já vai puxar um pouco mais aí da guarda para a entrada do pátio 3. E se possível, se o... confirme se possível passar com segurança, ok? Tá, vamos mais para está levando o vozão bem mais fácil. Obrigado. Obrigado aí, colega. Grata. Bom Natal hoje, você. Totalmente, obrigado. Volta. Bravo Fox 7 Max, chametou em 118 decimal 95 para acionamento, táxi e decolagem. Qual seria a posição, Bobo, no meio da UTI? Portão 612. 612. Será 9273, reduza para 2009, número 4 na aproximação. Reduzindo, 2009. 3153, desça para 2010, autorizado LS X-Ray, pista na zero, reporta com o localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportará no local 3, no 3. Liberal 9970, desça para 3000 PI, ajuste no 0 no 1. 1113, não. Sou Juliette, 897. Boa noite, 97, Juliette, portão 05. Fique apenas atento, o Airbus está na entrada do pátio 3, ok? Juliette, portão 5, 502. Portão 3153 para o localizador, curva esquerda, correção. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 200, guardando o vetor final para o lock. Esquerda para o 200, 3153. Autorizado ingresso, poste aliado próximo. Três, reduz a velocidade para 1909. 199.3, 1953. 3153, então o tráfego na posição de 12 horas, 1 a 3 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, com 1909 igual a 5. Dentro do mesmo, ainda 13 milhas da nossa aeronave, 3153. ACM 570, complete pelo segmento, chame Torre Salvador em 11895. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, está cargo 6570, 3 milhas para o IDFA. 570, INH 10, 1 a 0, 1 a 1, costuma confirmação e poste no externo, baixada e travada. Tomarei. Autorizado táxi em frente, via parte principal e Índia, no ponto de férias, 0, 14, 1, 1, 8, 1, 9, 5, ajuste 1 a 0, 1 a 1, TAN 3, 1, 7, 1. Pátio Índia, ponto 0, 2, 9, 5, bom dia, TAN 3, 1, 7, 1. Na 3153 para o localizador, curva esquerda agora na proa 145. Esquerda na 453, 153. Controle Salvador, boa. É o Papa Romeo Bravo, Fox Mike, decolado na saída Arbor Elefa. Papa Romeo Bravo, Fox Trash Mike, bom dia. Contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 400. 400 na saída Arbor Bravo, Fox Mike. Reduz a velocidade para aproximação. Desculpa, dessa maneira a senhora está me encurtando e me mandando reduzir, eu não vou conseguir descer. Sim, já informo o tráfego na posição de 12 horas e 6 milhas, com 150 mais de volta. Não, eu entendo, só que se a senhora me pede para reduzir e me encurta a aproximação, eu fico alto, ou uma coisa ou outra. Sim, continue a aproximação para 3153, já posto no localizador. 3 9970 para o localizador, curva direita na proa 070. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizada. Direito, reportarei. prossiga, voo 1715. Confirme apenas a aerovia? Arbor Elefa. Então, meu bravo, Foxtrot Mike, informa o tráfego na posição de 1 hora, 1-2 milhas, cruzando 4.900 pés para 2.000 pés, rumo nordeste, Boeing 737. Sente, está monitorando o tráfego, bravo, Foxtrot Mike. 09970, reduza para 1709. Chanar 9273, desce para 3.000 pés. É, confirmando, desce para? 3.000 pés, Chanar 9273. 3.000 pés, 9273. Chamei 570 do solo 07, libere pista pela direita, chama solo 121 destino 9. Vamos livrar no 219. Bom dia, 3-3. Oi, Salvador, bom dia, Andrei, zona 53, na final, baixo e travou. Zona 53, continua a aproximação, que negar no 01, aguarde pista livre. Aguarda. Salvador, bom dia, zona 4-0, 4-0, 5-0, autorização. Está cargo VA5, 7-0, livrou. Avisa, chame 121, destino 9. Nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda, direto Bridge, onde o Interceptor ouvia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 90, primeira curva direita. Transponder 5042, e o controle Salvador 119, decimal 8. 4040, da El, Leda, Bridge. Correto, são prontas do 4040. Bom dia, está cargo 6570, livrou, está no ataque VA. Avisa cargo 6570, prossegue táxi via Alfa, Juliette, o pátio número 3, a posição é 1-0. Alfa, Juliette, posição 3. Posição 1-0, ok? Do pátio 3. Confirme. A posição é 1-0, 1-0 do pátio 3. Posição 10 do pátio 3, vai livrar na Juliette. Fala, Bandido 1804, autorização, Galeão. Gol 804, informação Golf. Pronto pra cópia? Autorizado Salvador Galeão, Upazulu 1-0, ESMAP, Lúvito, Barbacena, pós DCT Toquim, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5053 e o controle Salvador 119, decimal 8. Map, Luz, Barbacena, Toquim. Fala da Dael, Leda, 10, 30, 36, 39. Apenas confirmando a saída da Dael, Leda, após Leda, Bridge, ok? Dael, Leda. Correto, pronto, gol no 804. Salve, Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3153. Pazal, Sideral? Sideral, com essa aproximação, aguarde pista livre. Comandante. Avan 70, autorizado pouso, pista no zero, vento variável dos nós. Sete, nervoso. Paulo, bom dia, chame 62 no norte, transportando 11 para o galeão 340, autorizado. Chame 61, informação Golf, pronto para cópia? Sim, Matheus. Autorizado Salvador, galeão, via Upazulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, pós-DCT, Tokim, Nilde Voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponde 5054 e o controle Salvador 119.8. Autorizado, Calinho 360 e a Pesulu 10, Mato, Luta, Barbacena, Toquim. Quebrando a 10 com a primeira curva direita, da Elida, 504, 198. Da Elida, Brite, 504, 198. Correto, o Chinema 21 é forte para o Zé, pushback e acionamento. Maravilha. 3153, antes da Juliette. 3153, Juliette, portão 07. Juliette 07. Torre Salvador, um bom dia, Chané 9273. Chané 9273, que negar no 09, continua a aproximação, reposto no externo, baixado e travado. Reportarei. O pátio número 3 e a posição é 07. Alfa Juliette, pátio 3, posição 07. Alfa Salvador, muito bom dia, Azul 4201. Azul 4201, formação Golf, pronto para cópia? Ah, firma, 4201. Autorizado, Salvador, Campinas, via Upazulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto, Bridge, onde intercepta a ferrovia, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5051 e o controle Salvador 119.8. Ciente autorizado, Salvador Campinas, no 340, decola pela 10, curva esquerda na saída da El, Leda Bridge. Aciona 5051, controle 119.8, azul 4201. Apenas corrigindo, após decolagem, primeira curva à direita, ok? No perfil da saída da El e a aerovia El PSU 16. Ah, certo. Fala pela 10, com curva à direita, saída da El Leda Bridge, intercepta Zulu 16, azul 4201. Correto, chama pronto, azul 4201. Chama quando pronto. Federal 1234. Oi, bom dia, 3890, tente da Golf, pronto para cópia Recife. 3890, informação Golf, um minutinho para cópia. Guarda. Tá, 3890, pronto, cópia. Pronto, Costa 3890. Pesado, Salvador, Recife, via Uprowisk 58, nível de voo 330. Saída Pucca, transição Caju, decolta pistão a zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5047 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 330, Uprowisk 58. Decola na Pucca Caju, da 10 com curva à esquerda. 5047 no transponder e 1198 é o controle Salvador, 3890, está na posição 4. Correto, 3890, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportado, 3890. Solo 17, BLP pela direita, solo 121.9. Direto pela direita, 121.9, grato 927. Sente o triplo 5594, ainda não posso o plano do senhor? Confirme apenas o horário? 48, senhor. Sente 48, em torno de mais 10 minutos deve estar chegando o plano aqui, eu chamo o senhor para cópia, ok? Gente, só provável é a Pucca, por gentileza? Paracaju, Pucca, Pucca, jamo direto. Ok, obrigado. Solo, muito bom dia, Xener 9273, ligado. Né? 9273, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 9273. Triple 5594, solo, voltando? Escuta, prossiga. Apenas confirmando o nível solicitado 150, tem aprovado aqui 190. Gente, acabou de chegar aqui, a informação é Golf, tá pronto pra cópia? Chega Golf, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo 190. Saída Pucca, pós-Pucca Jama, pós-Jama direto Aracaju. Decolda pistão 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5072 e o controle Salvador 119 decimal 8. Sente autorizado 190 para Aracaju. Saída Pucca Jama, pós-Jama direto, decolda 1-0, curva esquerda, transponder 5072, controle 119 decimal 8. Trip 5514, reportaremos quando pronto para o puxo isolamento parte 3. Sente, 5514, com o atendimento correto, reporte pronto. Sente, obrigado, senhor. Logo gol 804, pronto no 8, presidente. Autorizado, gol no 804 e reporte táxi. Reportará táxi 804. Chané 9273, vou ingressar Juliette para o pátio 3, a posição é 02. Juliette, parte 3, posição 02, 9273. Solo, gol 1607, bom dia. 607, bom dia, formação Golf, pronto, cópia? Gente da Golf, tá pronto, gol 1607. 2 a Salvador, Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto, Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5065 e o controle Salvador 119 decimal 8. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, via Upzulu 16, a saída da Euleda, transição Bridge, decola 10 com curva à direita. O transponder 065, o controle 198, gol no 607. Correto, é pronto, gol no 607. Chama na 607. Salvador, 3890, pushback de acionamento. Então, 3890, está totalmente pronto. Afirmo. Autorizado, chame o táxi, 3890. Autorizado, está 3890. Gol 17 no 5, 17 no 5, na escuta do sol? 17 no 5, sim. Sente, acabou de chegar aqui o plano, o senhor está pronto para cópia? Autorizado, Salvador, Brasília, via Pêsulo 17, nível de voo 360. Saída é Arbor, após Arbor, Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5074 e o controle Salvador 119, decimal 8. 4, 5, 5, 5, 5. Agora chama pronto, vou no 7 no 5. Obrigado, Sérgio. Logo 804, pronto para táxi, 161 a bordo, Campinas 3 e 20. 7, gol no 804, autorizado táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera pista no 0, com a toa em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Vai seguir como número 2, a retaguarda do Airbus da TAM. Iniciou o pushback já no através do 04. Pátio e Índia, com 1.000.000, entrega o TAM, o gol 804, com o Airbus. Gol 642, quando der, vem da informação gol. 642, confere a Golf, pronto, cópia. Dados, Salvador Recife, via Brusque 58, nível de voo 390. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5063 e o controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado 390 para Recife, número 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju. 0-63, responde 19-8.2, correto, em ponto, volume 42. Salvador, azul 4-2, 0-1, para o posicionamento. 4-2, 0-1, vai aguardar, tem dois tráfegos já iniciando, vai dar início ao ataque. Após a passagem do segundo, que é o bonde da Gol, está autorizado acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o ataque. A gente vai aguardar os dois tráfegos após o segundo gol, vai iniciar com o equipe de bala, azul 4-1, 2-0-1. Mativo, o primeiro tráfego é o Airbus da TAM, ok? O Airbus da TAM após o bonde da Gol. Após o bonde da Gol, inicia, ok? Em coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. É o seguinte, o primeiro TAM após o segundo da Gol, azul 4-2-0-1. Para o táxi, sessão 3890, tem 165 a bordo, 3 horas, Natal. Dois ataques, sua direita via Índia, ponto de espera pista no 0, tua em 118, decimal 95, ajuste 10, 11, TAM 3890. Realizado via Índia, ponto de espera torre, 1890 e 10 no ajuste da 3890. 1895, ok, a torre? 1895, obrigado. Azul 4040, número 2 no setor, tem o tráfego da companhia, já foi autorizado no 01, ok? Sim, está aguardando autorização 4040 no 3. Alô, Chané 9273. Prossiga 9273, show, Chané. Você poderia adiantar a saída pra gente pro Galeão? Sente a aerovia pro Zulu 1 a 0? Afirmo. Dael Leda Bridge. Grato. Torre Salvador, bom dia, Gol 804, com o número 2, pode esperar 90. Sétimo tempo, pode esperar 90, Gol 804. Mantém, bom dia, 804. Torre, bom dia, 3890, ponto de esperação. 3890, autorizado a linha em decolar, pistão 90, vento 350 graus, 2 nós. A linha decola 90, 3890. Chame 2-1-1 no 11, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamaram para o táxi, chame 2-1-1. Três, cinco, um, sete, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 107, nível de voo 380. Saída Arbor, após Elefa. Decol da pista 10, primeira curva direita, transponder 5070, e o controle Salvador 119, decimal 8. Correto, pronto, 3597. Solo, CNM62, informa que tem 108 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 40 de autonomia, segundo táxi. Fez ataque, via pátio, Índia, ponte para a pista no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, vai seguir com o número 2, aí está guardado o Embraer da Azul, através do 04. Via pátio, inicial, ponte para a pista no 0, torre 1-1-8-9-5, Altimetro no 011, está sentido Gol, Chané 6211. Azul, ok? Ok, sentido azul. São 3890, bom dia. Contato radar na decolagem, saída Pulca, nível de voo 33030. São 3890. São 4, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 360 graus, 3 nós. 0834. O táxi, o azul 4201, a bordo 110, autonomia 4 horas e 20 alterna Ribeirão. Prezado táxi, sua direita via Índia, ponto de espera puxando 014, 118, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 1, azul 4201. Quente, autorizado direita, Índia, ponto de espera do 10, torre 10895, azul 4201, ajuste 10111. Azul 4040, após a passagem da Airbus da Viana Cacalda, tem livre acionamento, pushback, coordenação, que frio sol, chame o táxi. Controle 119.8. 9.8, bom dia. Controle, bom dia, com 804, 1.504, bom dia, contato radar na decolagem, saída da Eulida Bridge, nível de voo 360. 360, da Eulida Bridge, 201. 4201, ali mantém a pistola 0. Ali mantém na 10, do 4201. Está autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável 3 nós. Gente, livre Mantém pistola no zero. Ali mantém pistola no zero, que é 2 no 1. Mas Azul 4201, decolado aos 36. Controle 1998, boa viagem. Ciente, aos 36, chama 198, bom dia. Controle Salvador, Estel Azul 4201, vai cruzando 1000 pés. 4201, bom dia, contato radar, saída da EL, nível 340 autorizado. Subida da EL para nível 340, Azul 4201. CAN 3890, chame Recife, na frequência 126.85. Recife 126.85, 3890, bom dia. M2 Lula, autorizado a decolagem, pistão do zero, vento variável, 02 nós. Autorizado a decolagem, pistão do zero, PNV 211. Solo, azul 4040, seu abrigo 114, até na Galeão, 2 horas e 51, autonomia. Pois é, táxi, sua direita, via Índia, ponto de espera, pistão 014 em 1, 18.95, ajustando 10 no 1, azul 4040. Via Índia, ponto de espera da 10, 18.95. Bom dia, dois. Bom dia. Azul 4201, dá presente, vem na proa de Leda. Positivo, dá presente na proa de Leda, Azul 4201. CNM 211, decolado aos 39, controle 119.8, boa viagem. 1998, do CNR621, bom dia, CNR621. CNR621, bom dia, contato radar, saída da EL, suba e mantenha o 360. Você saída da EL, sabe, o 360, confirma? É, poderia falar direto da EL, CNR621? Autorizado, nível para o 360, da presente Leda. Maravilha, da presente Leda, subindo 360, obrigado, CNR621. Azul 4040, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento variável 3 nós. Autorizado a decolagem, Azul 4040, pistão no zero. Controle dia, Salvador. Bom dia, 3253, Mega 2. Bom dia, voo 1897. Diga, voo 1897. Informação é a Gol 380 para Pompim. Gente, eu tenho aprovado 360, copia? Copia. Autorizado, Salvador, Confins, via Pesulo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Decolada pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5077 e o controle Salvador 119.8. 360 está aprovado, saída da El Leda, pós-bridge, decolada 10, curva direita, eu presumo 16, 5077-198. Qual é a chama? Pronto, boa noite, 97. Chamará, obrigado, quando for no... Controle azul 4040, perfil da El, cruzando 1300. Azul 4040, bom dia, contato radar na decolagem, saída da El, nível de voo autorizado 340. Nível de voo 340, perfil da El, azul 4040. Salvador, bom dia, Oxiné 9273. Dar autorização da Leão no 34. Chinel 9273, informação Golf, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Galeão, via Upezulu 1-0, Resmap, Lúvito, Barbacena, Foz DCT Toquim, nível de voo 340, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Decolada pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5067 e o controle Salvador 119.8. Realizado Galeão, nível 340, via Presolo 1-0, Smart, Barbacena e Tocinho. Decolada 1-0, curva direita da Eoleda, Brito 5067, transponder 119.8, controle, Oxenet 9273. Correto, pronto, hoje, né? 9273. Câmara pronto, grato, 9273. 9735, muito bem, cancelamento. Autorizado, gol 897, chame para o táxi. 715, negativo, gol 97, no 5, no 09, autorizado, chame para o táxi. 040. Leda da Presidente, azul 4040. Confirme? Leda da Presidente, azul 4040. Leda da Presidente, azul 4040.